Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é o Alexandre do Jovem Nerd e eu já escalpelei uma melancia. Boa noite, aqui é o Sr. K e não entendi, mas tudo bem. Ah, você vai entender. Aqui é Stefan e eu apliquei meu cabelo na preta do braço. Lembra, senhor, cara? A gente falou que tinha um amigo que devia vender o cabelo e comprar 3 ações da Vale. Tá ótimo. Daqui aos 3 splits você vai conseguir comprar uma bananada. Vamos lá. Tá ótimo. Aqui é a Zagal e o dragão chicoteia com o rato. Ah, não! Essa frase. Essa frase se segue de uma sequência de porrada inacreditável. Esse... Aí dá um chutaço, o cara voa longe e aí ele vem devagarzinho e fala: o dragão chicoteia com o rato. Se eu não me engano, ele dá um Shiro Mawashi Giri, mas tudo bem. Vai. Excelente, vocês já viram o teor do papo. Estamos aqui para falar de artes marciais, nerd. Temos conosco o Sr. K, que é um praticante de artes marciais. Não, já foi. Nossa. E temos aqui Mestre Stefan Martins. Olá. Olha, rapaz, um faixa preta em Paco a criança. Nós temos especialistas, Azaghal. Ou não, né? É o que nós vamos ver. Exatamente. Então, depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas no Netcast. Que isso? Tá diversificando? É porque hoje a... Eu estou zen. Ué? Por causa do nosso grande episódio de artes marciais. Ah, sim. Estou em paz com o meu interior. Ah, tá ótimo. Ah, é, mas olha só, eu quero falar pra todas as pessoas que esse papo de artes marciais, que você sabe, né? A galera que faz artes marciais é que nem a galera que gosta de anime e... Ou não. Não, mas é o rock and roll é a galera passional. Ou passional. Não. Ou não. Então, é um papo descontraído, galera. É assim, eu até acho que a gente pode gravar até mais um Nerdcast no futuro. Quem não gostar, eu tô chamando pra porrada. Muito bem, então vamos direto para a nossa... É o estoque da Nerdstore! É, acho que vai ser a última vez que a gente fala dela, porque as coisas estão evaporando. Estão evaporando, evaporando, militares evaporando pelo ladrão. Quase tudo, ó. Highlander já foi, perdeu. Jack Bowers foram todos em equipe. Pé na porta e se mandaram. O meu foi inclusive, eu fiquei putaço com isso. Ele tinha segurado. Falou do meu God of War. Pronto, tomou aí. Ah, Conan já está acabando também. Aproveite. Essa queima de estoque não deve durar. Exatamente. É um sucesso, a gente pode considerar. Foi bom, né? Limpamos aqui. Ainda está lá, está queimando. Demos um giro no caixa, né? Pra exato, poder exato, Natal tá chegando. Teve um cara que se deu muito bem. Ele comprou 4 militaries. Isso. Os mais virados. Uhum. Passagem. E a queima de estoque é tão foda, os descontos são tão bons que um saiu de graça praticamente. Caraca, espetacular. Esse pra você cara ver. Se deu muito bem. Quando parabéns você compra você. Várias coisas, você economiza muito mais. E eu quero ressaltar que já que a gente falou sobre Sessão da Tarde no último Nerdcast e tal, e vários filmes ficaram de fora e então... tal. Um deles, Irmãos Cara de Pau, que a gente pode comentar não, no próximo. Vários. A gente vai fazer outro programa de comédia. Se você é um mega fã dos Irmãos Cara de Pau, vá agora na Nerd Store, que tem o Bluesmobile, Azaghal, e está na queima de estoque. Lembra aquele carro de polícia que eles pegam o mega alto-falante para anunciar o show da banda? É que existe, assim, consenso. O que sobrar, a gente vai dividir entre nós, fazer essa queima de estoque. Para! O Jack Bar já foi. E o Bluesmobile era uma outra opção minha, ah, cara. Ah, olha só. Então, o Bluesmobile tá na queima de estoque, você economiza R$55, Azaghal. É muito foda o Bluesmobile, cara. Putz, é muito foda. E o problema de se alguém comprar é porque não fabrica mais. O quê? O Bluesmobile não. E nem o DeLorean, nada disso. Não fabrica mais? Não sei se não fabrica, mas o importador que trazia essas paradas não tem mais. Não. Ih, rapaz. Eu já tenho um DeLorean, então eu tô feliz com isso. Sim, mas ia ficar maneiro se tivesse um Bluesmobile do lado. É, com certeza. Para. Mas se a pessoa comprar, ela vai comprar o Bluesmobile que era pra ser meu. Que é excelente. Então, corra lá, acesse agora nerdstore.com.br. Hey, recadinhos da paróquia rapidamente. Muito obrigado a todos por votarem no Prêmio Podcast 2008. Sim, acabou, nós somos os grandes vencedores. Acaba hoje, ainda dá pra votar, na verdade, né? Dá, até as 9 horas da noite. Até 9 horas da noite. Até hoje, dependendo do tempo e espaço que você esteja ocupando. Isso, hoje... nesse momento. Hoje, por favor, sexta-feira, data de publicação deste podcast. Muito obrigado por aqueles que também votaram na revista Info, mandaram seus formuláriozinhos por correio. Vamos esperar o resultado desses dois concursos. Exato. Muito bom. Não, o resultado do Prêmio Podcast, eu já sei. Nós ganhamos esmagadoramente na nossa categoria. Não, mas tem os prêmios do júri, os prêmios técnicos, né? Etc. Não, eu já ouvi falar que o Escriba Café Edito é bem maneiro. É, excelente. As pessoas insistem comigo pra ouvir o Escriba Café, cara, mas eu sou relapso foda, essa é verdade. O Belote, o Eduardo, eles falaram, caralho, é muito bom, é bem estilo o Nerdcast da Batalha do Apocalipse, com mil efeitos e não sei o que lá. Dizem que é bem maneiro esse Escriba Café aí. Quem quiser, ouça e diz aí pra mim se é bom ou não. Um dia eu ouço. Tá no pendrive. Tá foda, tá sem tempo, cara. Dimensão Nerd, o podcast dissidente do Nerdcast fazendo sucesso, a galerinha está aprendendo a editar lá. Sim, sim. É dimensionerd.com. Draconiano, do nosso amigo Tucano, também está aí. Contos medievais. Sim, certo? É, exatamente. Bem estilo RPG. Draconiano.com.br, acesse lá pra você ler. Já está no capítulo 6, Azaghal. Exatamente. Primeiro e-mail de... Acabaram o recado? Hã? Acabaram o recado? Acabou. Eu tô tão acostumado a dar 1 milhão de recados. Vamos fazer outra coisa nesse... Nesse meio tempo? É, tocar uma musiquinha de elevador. Tá bom. Já que faltou o recado, musiquinha de elevador. Primeiro e-mail, Gustavo Salles, 23 anos, analista de sistemas de São Paulo. Muito bom, né? Do que é 133 clássicos da sessão da tarde, óbvio, Azaghal falando. A gente ia fazer sobre todos os clássicos. É, mas foi impossível. Só que quando tinha já 50 minutos de gravação, a gente tava só nas comédias ainda. É. A gente, bom, vamos dividir por comédias. A gente não conseguiu fazer nem as comédias nem inteiras, nem as comédias, né, faltou uma porrada. Mandou um maluco, cadê a Loucademia de Polícia? Calma, calma, cadê? Vai ter outro. Teremos outros. É claro que não tinha como vocês falarem de todos os filmes, mas acho que devo dar uns pitacos. Férias do Barulho, Private Resort, Azaghal, com o Johnny Depp. Olha isso. Ele e o amigo vão pra um hotel e escrotizam foda lá. E as cenas mais famosas são um moleque usando vara de pescar para ficar tirando os biquínis das mulheres. Ali eu lembro disso. Da piscina. Muito bom, cara. E quando o cara tá com a maluca adoradora de um deus, Rama, Hana, Hamla... Não. Não, não, não, não. Esse da maluca do Rama, Rama, Rama é do Férias em Palm Springs. Ah, olha só. E aí a mulher fica peladona, o cara fica ela maluco. Usa um turbante e ela parece uma barangona. Cara, eu lembro. Puta, agora e que E aí o cara acaba ficando com ela pro mãe ficar com a outra, um negócio assim. E o cara vai todo desanimado. E quando ele entra no quarto pra meditar, a mulher tira o turbante, tem um cabelão e abre a roupa e fica pelado e o cara fica maluco. Muito bom. Férias em Palm Springs ou alguma coisa desse tipo. Ai, aí canelada teve a do Cegos, Surdos e Loucos. E, na verdade, o Richard Pryor é o cego e o Gene Wilder é o surdo. Ok. É, tem 50% de chance. É. Rodrigo Vieira, engenheiro eletrônico, Brasília, Distrito Federal. Muito bem, todo mundo mandando suas profissões. Né? Para sabermos, né, o grau de instrução das pessoas. É bom, né, isso? Né? Exato. Sensacional, Nerdcast 133 sobre os clássicos da sessão da tarde barra comédia. Um comentário sobre o filme Curtindo a Vida Doidada e a possibilidade de continuações. O filme e a onda de Ferris Bueller foi forte o suficiente para inspirar a criação de uma série baseada nos personagens. Eu vou já cortar o e-mail desse cara, que ele falou de uma série que é baseada. Mas, existiu uma série chamada Ferris Bueller. Sim! Teve uma temporada só em 1990. Muito bom. 13 episódios, tinha Ferris Bueller feito por outro cara genérico. Rooney feito por outro cara genérico e por isso durou só uma temporada, né? Sim, claro, né, porra? Então essa sua série inspirada, whatever. Era Parker Lewis. Whatever. Parker Lewis Can't Lose, 1990-93. Tá ótimo. Jeane Rosário, 28 anos, Florianópolis, Santa Catarina, engenheira química, só tem engenheiro hoje. O que Jeane, as mulheres estão demais, né? E fazendo doutorado, ela colocou aqui, olha. Que bonito. E aí, pessoal do JN? Bem, nem vou dizer nada sobre o meu vício semanal no Snapcast. Vou pular direto para os meus comentários a respeito do último. Primeiro, sim, tem mulheres na engenharia. E não são tão raras assim. Ao contrário do que diz a lenda, não somos barangas. Aí a controvérsia. Olha, presta atenção. Mas é assim, quando a gente fala engenheiro, a gente imagina um cara na obra. Né? E pelo menos eu, automaticamente, não estou desmerecendo nenhum outro tipo de engenheiro, antes que falem. Mas quando fala engenheiro, eu imagino o cara de capacete no meio de uma porrada de peão, sabe? Sim. É claro que existe engenheiro químico e todas essas variações possíveis, sim, e imagináveis. Mas eu acho que engenheiro civil... Civil é... Da construção civil... Obra. É dominado pelos homens, eu acho. Não, mas olha só, tivemos outros engenheiros. Se tiver mulher, deve ser varanga. Olha só, para com isso. Então, engenheiras mandem e-mails com foto. Currículos com foto, por favor. Ai, meu Deus. Esse negócio de só ter baranga, ela comentou, é verdade para os cursos de pedagogia. Olha só. É a famosinha guerra, né? Existe uma guerra não declarada? Eu não sei, entre, né, engenheiros, cara, e pedagogos? É que nem curso de geografia e história que só tem riponga, será? E de design que só tem Para com isso. Não é assim, não, rapaz. Bom, passando o que interessa, os filmes. Sei que é chato ficar citando cenas e tal, tarareu. Mas tem uma em especial que eu não posso deixar passar. Sabe o que eu acho engraçado? É que tem sempre um espírito de porco. Sempre. Existe a entidade espírito de porco nos programas. E aí, nos programas de nostalgia, o espírito de porco sempre reclama da mesma coisa. Que é, porra, vocês só ficam falando e lembrando dos filmes e tarará. Mas os nerdcast nostalgia, espírito de porco, são pra isso. Exato. Não tem mais nada pra lembrar, né? Pra lembrar. Lembra? E pra quem tá ouvindo lembrar de alguma parada aqui. Porra, caralho, é mesmo? Ou então contribuir com um filme que a gente não se lembra o nome ou não citou. Nós mesmos nos surpreendemos ao lembrar de filmes que a gente nem fazia a ideia que estavam na nossa memória. Exato, cara, né? Foi legal por isso. Essa é a graça do Nerdcast nostálgico. Então, ela lembrou daquela cena daquele filme Antes Só do Que Mal Acompanhado, do Steve Martin e o John Candy. Aham. E que os dois dormem abraçadinhos. É muito bom. Com a mão entre dois travesseiros, eles vão levando. Acordam, né? Notam que estão juntinhos, é horrível. Não, detalhe que não é travesseiro, né? Não era travesseiro, na verdade. Que horror. E vocês não gostaram de Top Secret? Na minha opinião, a única coisa que o Valkyrie fez que prestou alguma coisa. Top Secret é muito bom, mas pô, vai pro próximo, né? Fica, calma, pro próximo. Junto com Top Gun. Aperta o cinto pelo sumir, essas coisas. Calma, pessoas, calma. Vinícius de Paula Santos, estudante de engenharia de automação. Outra variação de engenharia, tá vendo? Automação. Sim, mas é os... Eles se revoltaram, né, cara? 21 anos. Gostaria de parabenizá-los pelo ótimo site e podcast e fazer um comentário sobre o filme Curtindo a Vida Doidada. Só caiu isso pra mim, né? O carro utilizado no filme era, na verdade, um MGB. Olha só! O carro era modificado. Esse MGB não era uma Ferrari, era um carro MGB que com absurdo. O logo da Ferrari em cima. Que... A empresa que fez a modificação foi processada pela Ferrari. Toma. Por uso indevido da marca. Mas tinha então a logomarca da Ferrari no filme? Tinha. Era pra ser uma Ferrari, mas eles não conseguiram. Eles não quiseram gastar com a Ferrari pra alugar, deve, cara, ser caro. Que filha da... Que coragem. Anos 80 era outra coisa. Qualquer, cara, coisa, né, cara? Fernando, 35 anos, analista de sistema. É, mudou. Dois, né? Florianópolis. Engenheiros e analistas hoje. E ele fala aqui. Por quê? Por quê? Por que digitei Kelly LeBrock no Google? Ah, cara, a gente avisou. Nunca fui muito fã do filme A Dama de Vermelho, mas Mulher Nota Mil sempre foi um ícone sexual para qualquer nerd adolescente oitentista. Que e isso, cara, Dama de Vermelho é muito foda. Sim, mas a Mulher Nota Mil era, tinha uma coisa, né, toda... Ela não aparece pelada na Mulher Nota Mil. Não? Não, não, não. Ah, já lembrei. Mas aquela cena famosa dela saindo, aparecendo na porta é fodástica. Sim, sim, mas é tão fodástica quanto ela dançando em cima do exaustor, né, cara? Exato. Quando adolescente, por vários momentos, me flagrei pensando se era possível fazer aquilo. Que isso? O quê? Fazer uma mulher por computador? É, eu espero Deus que sim, né? Por sinal, uma ficha caiu aqui. O amigão meu, nerd até o osso, é fanático por ficar modelando mulheres nuas no 3D Max. E aí, a vida social vai bem? Esse cara certamente precisa de terapia, né, cara? É só almoçarmos juntos que ele começa a falar da proporção feminina necessária, de como desenhar mamilos ou do movimento correto dos seios. Caraca, meu Deus, cara. Quem é esse seu amigo? Por favor. De mulher mesmo, de verdade, ele não fala, né? Cara, eu não vou falar mais nada. Chega de e-mails, cara. Ai, ai. Não, chega de e-mails, sabe a música. Isso, não, isso é triste pra por caralho. Por quê, cara? Cara, o cara passa a vida modelando mulheres em 3D e desenvolvendo técnicas pra modelar mamilos? Já, não, isso é demais. Ué, cara. Isso é demais. Não. Acabou a graça dos e-mails. Como assim, cara? Não, eu nunca mais leio e-mail na minha vida depois dessa. Coitado, cara. Ele tá lá... Não, cara. Que pariu. Mas aí tem os jogos que eles lançam que as mulheres mexem os peitos separadamente. As pessoas é que fazem isso. Cheirosa, cara. Como é que surgiu a arte marcial? Como é que surgiu a técnica? Isso é coisa de 5 mil anos atrás? É sempre 5 mil anos atrás esse negócio chinês? Cara, provavelmente é mais antigo ainda, porque desde sempre o homem tinha que bater em alguém. Sistemas certo. De combate sempre existiram, né? Desde o osso do 2001. Que provavelmente. Uhum. A gente tem que nomear aquilo ali como alguma arte marcial. Porra, mas a diferença é a tática de luta e a arte marcial em si. É que... Isso é mais pra organizar um conhecimento do que realmente pra dizer o quanto a pessoa é boa. Aham. Uhum. Nem sempre um faixa preta vai ser páreo pra outra pessoa que pratica muito mais tempo do que ele, só que não chegou a se graduar mais. O que eu digo mais, tem muito faixa azul aí que tá deixando a desejar. olha a piada interna. O que eu quero saber é o seguinte, as artes marciais surgiram dos camponeses que queriam se defender e lutaram com suas enxadas, é isso? É uma das origens. Algumas artes marciais surgiram disso. Mas, na verdade, existem milhões e milhões de conhecimentos diferentes. Com certeza. Outros até que nascem a partir de, né, de um... É como o cristianismo, né? Vem se dividindo um milhão de vezes. O Bruce Lee mesmo criou lá o estilo dele. O Jeet Kune Do. Mas aí ele, baseado em todo o conhecimento que ele tinha... É, ele fez Kung Fu e um milhão de outras paradas. O que que ele fazia? Em 16 anos ele já era foda em Kung Fu. Que, eu não me engano, era o estilo chamado Wing Chun. É. Dentro do Kung Fu. E o Kung Fu dá pra dizer que é basicamente arte marcial em chinês. Como é que é? Você fala, eu pratico Kung Fu, você pergunta, qual? Porque não dá pra dizer, eu pratico Kung Fu, a pessoa tem uma gama enorme. Peraí, então Kung Fu não é que nem Judô? Não. Por exemplo, o próprio Kendo, o Kenjutsu tinha as suas escolas diferentes. O Musashi, na época dele, ele ia em cada escola que tinha as suas práticas diferentes, suas formas de espancar o outro e começava a desafiar todo mundo. Existe uma que é melhor do que a outra? Não. Ah, essa aqui é melhor, essa aqui é mais eficiente pra isso. Essa aqui é... Porque, por exemplo, o Krav Maga, lá dos israelenses, fodástico pra você quebrar o cara todo. Pois é, aí depende qual o objetivo da pessoa, né? Ah. É o que mais faz diferença. Na verdade, tem artes e artes marciais, né? O Krav Maga, por exemplo, ele tem um objetivo prático. Desarmar e que quebrar. Que é, né, matar palestinos. Verdade. Já tem outros estilos em que o cara evolui como um todo, que ele não tá usando a arte marcial só pra dar porrada. Sim. E sim pra alcançar alguma coisa, seja lá qual for. Senhor K, você quando procurou as artes marciais, você estava procurando este caminho interno da alma? Cara, a primeira vez que eu treinei alguma coisa, eu tinha 11 anos, eu fiz taekwondo. Vários chutes. É, chutinhos bacanas. Eu gostava, eu sempre fui a favor da hierarquia. Enquanto as criancinhas achavam chato aquele negócio de respeitar aquele cara de pijama branco ali na frente, eu achava muito correto, porque afinal de contas, ele devia saber alguma coisa muito bem pra estar ali na frente. Quando eu treinava até o ano passado Aikido, a gente tinha aula de boxe, jiu-jitsu e Aikido, no mesmo treino. Jiu-jitsu é uma arte marcial espetacular. Quando você aprende aquilo da forma correta, com um professor que está realmente querendo te ensinar como aquilo funciona e não simplesmente pega essa mão, põe aqui atrás e quebra o braço dele. Eu ficava com outro cara em cima de você, saco na cara. Porra, então pega aí, porque tu fica agarrando o cara, tu fica abraçadinho, suadinho, assim, peitinho com peitinho. Porra. O jiu-jitsu como arte marcial é um troço genial. Só que no Brasil deixou de ser arte marcial e virou briga de rua. Eu não tenho nada contra o Brazilian Jiu-Jitsu. O Brazilian Jiu-Jitsu é uma melhoria em cima de uma arte marcial milenar que foi pega e adaptada para se tornar mais simples. Simples no que eu digo, no sentido de aprendizado. Daí ela ser difundida pelo mundo inteiro como o melhor jiu-jitsu do planeta. O que eu tenho contra é, você entra na academia de jiu-jitsu, não tem ninguém em 6A, tem ninguém ajoelhado, não tem ninguém numa posição de respeito. Ou você tá rolando no chão com outro cara, ou então você tá encostado na parede de perna aberta, como se estivesse na praia. Sabe qual é o problema que eu acho no jiu-jitsu? Eu não sei se hoje é assim, mas durante muito tempo só tinha pela saco fazendo jiu-jitsu. Essa é a verdade. Só tinha pela saco. Isso acontece normalmente com algumas pessoas. Eu não sei se só tinha, na verdade, mas eles se destacavam pra caralho dos demais. Ah, mas isso sempre acontece, né, cara? No Rio de Janeiro, cara, era a regra da night. Os caras saíam pra sair na porrada. Eu já morei do lado de boate. É, e era um saco. Eles são doidos pra pegar um cara no armlock e tacar no chão. Isso, qualquer coisa é motivo pros caras saírem na porrada e sempre estraga a noite de todo mundo. Você saía pra night esperando o momento da porrada, que é quando você ia pra casa, ou ia apanhar pra caralho. Isso foi negativo pra caralho pra essa arte marcial. O problema, justamente, é como você falou, é que as academias ficaram lotadas de pessoas que queriam aprender a dar porrada em vez de da filosofia que vem com as artes marciais. E tem que lembrar que não tá limitado só ao jiu-jitsu. Isso acontece ainda hoje em dia em todo tipo de academia. Um cara que vai lá, vou fazer karatê e sair enfiando a porrada em todo mundo sem motivo. Isso acontecia no karatê naquela academia Cobra Kai, né? Isso é uma questão do professor. Como que o professor dá aula? Como o professor leva a aula? Como o professor vê aquela arte marcial? Me explica o negócio da orelha. Por que que a orelha fica destruída daquele jeito? Tu não sabe? Não, eu faço o papel daquele cara que não sabe. Eu acho que eu sei, porra. Por que quebra a porra da cartilagem? Isso. Então, cartilagem. Mano. Cartilagem? Isso. Eu falei. Quebra. Então. De tanto esfregar no chão. Desfregar. Ou no saco dos outros. É o quê? Desfregar no tatame? A sua cabeça fica contra o chão em várias posições. Calma aí, eu quero entender a anatomia da coisa. A orelha, a cartilagem da orelha, ela faz uma curvinha, né? Certo. Por que que fica uma chaprosca? Não, porque ela quebra dentro, ela dobra e machuca e fere. Aí vai inchando, vai cicatrizando. Tá. Aquilo são acúmulos de cicatrizes. Calcifica. Aquilo é acúmulo de fluido. É, tem um fluido também, né? E se o cara furar, sai um líquido? Sai. Pariu! Que coisa nojenta. Tanto que a forma que você tem pra diminuir a orelha de couve-flor é exatamente fazer a drenagem e uma raspagem. Ah, tá. Eu conheço gente que fazia drenagem em casa. Quem fazia? Como é que é? Drenagem em casa. Cacete. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Ah, irmão, mas... Era a escolha do cara. Não, mas agulha. O cara põe e puxa agulha. Agulha com seringa. Quais são as artes marciais que fazem a sua orelha ficar que nem couve-flor? Aí depende toda arte marcial que vai pro chão, basicamente. Agarre, né? Não, mas não é assim, não, olha só. O cara do jiu-jitsu... Esse Nerdcast virou um... Meu Deus! O que é o jiu-jitsu? A Zagal não gosta do jiu-jitsu. Não, mas olha só. É, cara, porque eu lembro da minha adolescência. Vocês estão fudidos. Nego conhece a cara de vocês, aí vocês vão andar na rua, vocês vão entrar na porrada, não vão nem saber por quê. Cara, eu já saí muito na porrada com o cara de jiu-jitsu. Cara. Olha aí, cara! Eu estou dizendo que venci, mas já saí muito na porrada. Mas o seguinte, isso não é todo mundo, é impossível você englobar todo mundo. Mas pelo que eu vi na minha adolescência, Jovem Nerd, certo. Quem fazia jiu-jitsu no Rio de Janeiro, que é o que eu conheço nessa vida, tinha aquela orelha de couve-flor e gostava. Aquilo era crachar um troféu que o cara fazia aquela arte marcial. O cara não podia sair de faixa na rua, então ele tinha aquela orelha gigante. A orelha era um dan. Exato. Meu Deus. Exato. Quanto mais inchado, maior a graduação do cara. Exatamente. Eu tenho um amigo que fez jiu-jitsu, mas que usava aquele protetor de orelha. Ah. Polo aquático, sei lá. Excelente. Pra não ficar com... Então tem como você escapar disso? Tem. Ah, porque era um destino fatal. Não. Nenhuma marcial. O nego pega faixa, a própria faixa, ou então um pedaço de tatame, de lona, qualquer tecido áspero, e fica esfregando na orelha, Jovem Nerd. Caraca. Pra inchar. Pra ter a graduação ali na orelha. É, quando é que você é bonito? Ah, cara, tem... Maria Tatame adora essa coisa. Tem gente pra tudo. Cara, agora, tem os casos extremos que é cara que arranca dente pra não ter mais o que perder na luta. Puta, né? Que isso? Tem, cara. Que isso? Eu conheço várias histórias. Não vou falar nome porque eu não quero apanhar por aí, mas... O problema não é a arte marcial em si, sim um os certo grupo que deturpa tudo. No caso, dá pra encaixar a culpa nisso em duas coisas. Um, o mestre, o professor no caso, claro, e dois, sempre. Os praticantes. Sim, mas os praticantes são moldados pelo mestre, né, cara? Sempre. Mas sempre tem alguém que, por mais que o mestre queira ver bem, uma hora... Nessa hora que o mestre tá vendo que o cara é um idiota, um marrento, briguento, ele pode simplesmente falar, não vou ensinar mais porra nenhuma pra você. É. Mas ele vai achar o mestre que vai, que nem o Sith e o Jedi, né? Basicamente isso, né? Porra, mas eu quero aprender, então os caras que lutam jiu-jitsu e têm orelha inchada são Sith. O lado negro. Olha, o Papatinho era deformado, né, cara? Era uma cara de orelha, né, cara? Pregou muito a cara do tatame. Aikido. Não vou fazer a piadinha maldita. Você tá aqui me segurando, cara. Aikido. Para fazer pelo piadinha. Nome. Tamo Doril. Arte Marcial. Pelo amor de Deus, cara. Para, não, isso aí. Ah. Isso, o Nerdcast tá acima disso, pelo amor de Deus. Aparentemente não. O Aikido, arte japonesa. Senhor K, o senhor praticou Aikido durante quanto tempo? Cara, entre idas e vindas, uns 4 anos. Mas aí, tu fazia parada Steven Seagal, torcia braço, parada, é isso que eu quero saber. Steven Seagal é Aikido? O Steven Seagal é um mestre foda de Aikido, e toma essa. Pouca gente sabe, acha pouca que ele é só sabe. Aquela galhofa. Tá. Será que foi por causa disso que a Kelly LeBrock ficou desse jeito? Tem um documentário dele, que é molinho de achar na internet, é velho pra cacete. Aparece ele treinando, novinho, com coisa de 22 anos. Maluco, o cara é muito rápido. Você lembra quando era moleque, sempre quis fazer Aikido, achava foda Steve Seagal, torcendo o braço, achava do caralho. Ficava imaginando na night, alguém vinha me pegar o tac-tac, braço no chão, com o braço do avesso, sabe? Quase que tu virou o jiu-jiteiro daquele. Pois é, e, hoje não, em dia... Não, eu só queria me defender, se o cara viesse me dar um gol, ah, pegava tá. O braço dele, torcia ao contrário, deixava ele com o braço fazendo um 4, pra inverso, no chão, e saía arrumadinho, sem suar, sem nada, achava o máximo essa parada. Nos filmes era muito bom, né, cara? Ele vinha andando e torcendo. Ah, sim. Voando em volta dele. Ele não despenteava nem nada. Você, pra lutar com ele, tem que recolher a mão e botar no bolso, né, cara? Se ele pegar a tua mão, fodeu. Exatamente. Como arte marcial, o Aikido Aikikai, que é o tradicional, ele tem o menor agressão possível. Uhum. Esse do Steven Seagal já não era bem essa ideia. Já era um negócio assim, mais... Infância é difícil. Existe uma filosofia, mas tem que ser uma coisa com a menor quantidade de movimentos possível, machucar o máximo possível. Pois é. Documentário, você vê que ele tá fazendo todos os movimentos de Aikido e tudo, mas cara, ele faz com uma grosseria, maluco. ele dá umas tapaças no malandro que por mais que você saiba que o cara tá esperando, mas malandro, o Steven Seagal dá umas porradaças no cara, que aquilo é Aikido muito boçal, muito grosseiro. O Aikido, pelo que eu sei, ele é uma arte marcial recente, né? Ele não é milenar, nada disso. Ele já é secular, né? Não, o Aikido começou com o Morihei Ueshiba, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. Tá, mas você vê, um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial é agora, 60 e poucos anos. Existiam antes do Aikido, o Jutsu Aikijutsu, que tem uma série de movimentos muito similares. O cara certamente já era versado em várias artes marciais, tanto que ele já era um velhinho. Quando eu digo velhinho, ele não tinha 30, 40 anos, não. O cara devia ter uns 60 anos. Era pai e meio. Tá. Em total. Eu acho que mestre tem que ser velhaco, cara. Você vê os vídeos dele, é assustador. É um velhinho daquele que você não dá nada, ele descendo a porrada, estancando na porrada. Essa junção de várias artes marciais e tentando fazer uma coisa que fosse efetiva, mas que não fosse agressiva. Não existe ataque em Aikido, só existe defesa. O sensei que eu treinava, os dois senseis que eu treinei, o mais velho tinha 50 e poucos anos. Cara, eu nunca consegui botar a mão naquele japa. A brincadeira dele era a seguinte, segura no meu kimono. Eu só tinha que fazer isso, Dave, era segurar no kimono dele. Cara, não... dava, porque você esticava a mão pra segurar, ele te puxava pra um lado, segurava no teu pé e levantava. Pum, caiu. Aí você levantava, aí você fazia um movimento assim, ia segurar, quando você menos, pum, no chão de novo. E eram umas quedas que às vezes não dava pra entender. Você caía, e eu várias vezes, eu caí, eu olhei pro teto e pensei, como eu caí? Na verdade, a sensação não é que você caiu, e sim que o chão veio ao seu encontro. É. Então, o cara, quando ele vai fazer uma arte marcial, um Aikido da vida, um Judô da vida, que você tem que aprender a cair, a melhor forma de aprender é, nesse caso, cair, que senão você vai se machucar. Tem vários acidentes lá na academia que aconteceram por motivos imbecis. Lá na academia, a gente já teve fratura em espiral. Nossa senhora! O meu joelho já dobrou pra fora. Ai, ai, ai. Não pra frente, pra fora, pra esquerda. Uh-huh. O joelho dobra pra trás e o meu dobrou pra esquerda. Ai, meu Deus! Até hoje dói essa porra. Tu deve ter rompido o ligamento aí, hein, cara? Tu já rompi o ligamento, eu saí dali direto pro hospital. O cara olhou e falou, você tem frouxidão ligamentar, não tem? Tem, tu é um cara sortudo. Tu é frouxo? Tu tá me falando em rede nacional, cara, que tu é frouxo? Pô, senhor cara. Não, eu estou dizendo que eu tenho frouxidão ligamentar. Você quer que eu mude o nome? Eu posso dizer. Eu tenho elasticidade ligamentar. Olha. Ai, meu Deus. Se eu tivesse o ligamento como deveria ser, né, na tensão que deveria ter, ele teria rompido. Como é um troço mais molengo, meio esquisito, ele saiu do lugar. As pernas frouxas, é isso? Cara, eu nunca percebi isso em você. Tu anda meio esquisito? Meu Deus do céu. Tem o joelho frouxo, cara. É isso que você tá me dizendo. Todos os meus ligamentos têm uma elasticidade que não deveriam ter. Mas o que será que é isso? Tu cresceu menos do que devia? O que aconteceu, cara? Eu cresci rápido demais. Olha! Ah, deu aquela puxada que nem elástico, né? Tá com sono? Não vá treinar. Fica em casa. Fica vendo. Eu, se tiver qualquer coisa, eu não vou. Qualquer coisa, Matão, que me diga que eu não tenho que ir, eu tô em casa. Ai, ai, tá, piriri. Então, eu tava treinando com um colega que era faixa marrom. O cara era excelente. O cara fez um movimento muito simples. Um movimento que eu tava cansado de treinar com ele. Só que eu estava com sono. Aí, quando eu fiz o ataque, que ele fez o movimento, eu falei, ah, ele não vai me derrubar assim, não. Ele tá vendo que eu tô com sono. Pá! De cara no chão. Puta merda. Eu aterrizei com o ombro. Ai. E a lateral da cabeça no chão, né? Bati, levantei, fiz um. Aí o sensei olhou. Vem cá. Aí apertou. O nosso sensei, ele fazia shiatsu e acupuntura. Aí eu fui pro consultório, ele olhou. Ó, teu ombro saiu do lugar e voltou. Meu Deus. Aí fez uma sessão de acupuntura. Até então tava quente, tava esfriando, tava começando a doer. Uhum. Falou assim, olha pra cá, mas não mexe o braço. Põe a mão de baixo da bunda pra segurar e não mexe o braço. Meu Deus. Não sei se vocês já fizeram acupuntura. Tu já fez, Jovem Nerd? Eu não. Eu já. Cara, é aquela batidinha, né? Gostosinho, assim. Você não sabe ao certo o que tá acontecendo. Até porque, às vezes, não dá pra olhar, dependendo do ponto que é. Aí ele botou a agulha no ombro. E eu tô vendo que ele tá batendo. E a agulha está entrando, batendo. Eu falei, caramba, cadê a agulha? Aí ele tirou, assim, aquele tubinho. Ainda botou um pouquinho mais pra dentro. Que isso? Ele falou, olha, não se mexe, não. Porque essa agulha tá na articulação. Se você se mexer, a agulha vai quebrar aí dentro. Meu Deus! Cara. Ah, ok, né? E tu não sentindo dor, não? Nada. Colocou vários bastonetes de bolinhas, né, de mocha. Aí fez mocha bustão, me queimou vários pontos aqui da nuca até uns 4 dedos abaixo do ombro. Aquela magia de camponês caprichada. Né? Cara, isso dá horror. Cara, ele era japonês do Japão. Japonês do Japão. É, porque existe japonês do que lugar, né? É, cara. É. Mas e o ombro? Ele aqueceu a agulha, aí começou a doer pra cacete dentro do ombro, porque a agulha estava aquecida. Ah, isso dói muito. Ah, isso merda. Dói muito. Aí tirou as agulhas, fez o mocha-bustão. Mocha-bustão é, parece tipo um wasabi nojentinho. Aquilo é embebido num óleo, ele risca o fósforo, aquilo lambe na tua pele. Puta que pariu! É uma maravilha. Mas é pra que isso? Exatamente, estancar a dor. Aí quando acabou de queimar, que ele tirou, que fez aquela bolha d'água bonita, sabe? Ai, meu Deus! Pegou a mão, passou um álcool e pff, deu aquela dedada assim, em todas as bolhas d'água. Ah. Pronto. Quando você tem uma bolha que causa aquela dor insuportável, chata pra caralho, é justamente porque tá acontecendo um processo inflamatório ali e a sua pele, ela tá desgrudando, né? Uhum. Porque a bolha tá inchando. E essa parada desse inchaço e dessa pele forçando e desgrudando é que dói. Se você fura a bolha... Acaba. Passa a dor na hora. É, exato. Agora eu descobri porque que ele fez isso. Nunca entendi. Tá aprendendo aí, cara. É, aprende pra Zagal que andou em cima da brasa e se fudeu. Você tem que aprender as coisas e se fudeu. O Paco é um tipo de Kung Fu? Dá pra se encaixar, mas... Eu posso dizer I know Kung Fu? Não, pode, não? Tu não paga associação. É verdade, é isso, Jovem Nerd. Eu sei. Quando eu vim pra Curitiba, eu não sabia o que era Paco. Nunca tinha ouvido falar. E muita gente não ouviu falar. Muita gente não faz ideia, nunca tinha ouvido. Conhece as artes marciais, né, mais populares, como judô, que toda hora da Olimpíada era judô, 24 horas por dia. Jiu-jitsu, óbvio. Karatê. Eu sempre me enrolo, as pessoas acham que eu falo errado. Taekwondo. Tu fala errado mesmo. Taekwondo. Não. Tá bom. As pessoas entenderam onde você quer chegar. Mas então, todo mundo conhece, porque viu em filme, etc, tararau, e tá aí nas academias e tal. E o Pacoa, nunca tinha visto. Que explica qual é a diferença fundamental do Pacoa para as outras e por que ele tá crescendo tanto assim no Brasil. Porque basicamente, o Pacoa, ele era um estilo de conhecimento oriental. Ele não é meramente só arte marcial nem nada, mas como arte marcial também, ele era um estilo interno. Ou seja, ele não era ensinado em academias, ou então as pessoas famosas não sabiam ele. Era de pai para filho, sempre. Mas é chinês. É chinês. E é milenar. Sim. O conhecimento em si, ele tá dentro de muitas coisas. Sabe, Jovem Nerd, que o Baguá, que é usado no Lost. Do Lost, né, da Dharma. Dharma e tal. Então, não, nossa. Uh-huh. Ele é originado no Pakwa. Ah, é? Olha só, rapaz. Na verdade, Bagua e Pakwa são simplesmente diferenças de nomenclatura. Se eu não me engano, um é mandarim e o outro é cantonês. Ah, então Pakwa significa Bagua. Pakwa significa oito mutações. Exatamente. Oito mutações. Que é aquele símbolo da Dharma. Precisamente. Lost. Isso. Que não foi nada inventado pelo Lost. Aquilo tem uma filosofia sempre teve, oriental. Né? Sempre teve. Além do Lost. E o que significa esse símbolo? Antes de você dizer o que significa, qual é a história desse símbolo? O imperador Fuxi viu, não sei porquê, devia estar entediado, alguma coisa assim, viu um casco de uma tartaruga, aqueles oito símbolos, aqueles trigramas. Tem uma texturazinha no casco da tartaruga, isso. Certo? Exatamente. Aí, ele viu isso no casco da tartaruga. É. Depende. Olha da quantidade de álcool, tu vê o que tá. O Hiro saindo em algum lugar aí com a tartaruga. Agora, sabe quem foi em algum lugar com a tartaruga? O Kung Fu Panda. Pois é, a tartaruga Uruguai. Velha mega mestre. Ah, é justamente por causa disso, uma homenagem ao imperador Fuxi. Viu? Olha aí. Legal, né? Aí o cara viu a tartaruga andando, viu aqueles desenhos e falou, porra, de todas as tartarugas que eu já olhei na minha vida, eu nunca vi nada desse tipo. Cara, eu não entendo a mente dos chineses, mas... Aí ele pegou a tartaruga, sei lá, matou ela, tirou o casco e virou na parede. Aí eu não sei. Tem um gap, assim, tem uma falta de linha de tempo que vai... Sempre tem, cara. Sempre tem. É no religião católica. Eu sempre soube com um pedaço que é pra ficar mística na parada. Exatamente. E aí criou o livro do I Ching. Todo o livro do I Ching, todo o conhecimento do I Ching é baseado naquele padrão. O que, que é I Ching, rapidamente? I Ching é um conhecimento, um oráculo chinês. Ah. É um adivinhador do futuro. Não, é um conhecimento ou um tipo de pessoa, um sacerdote? Não, o Xing é um conhecimento, ele é um livro. Conhecimento. Você joga aquelas moedas chinesas furadinhas? Ou as varetas, tem um negocinho que é 64 varetas que você tira. Ah, não, é uma parada para adivinhação do futuro. Também, não só isso. Também, não só isso. Esse é o uso mais comum dele. Ah, tá, tudo bem. Mas ele, na verdade, é para descobrir a si mesmo. Viu? Tem uma filosofia mais na parada. Então, foi aí que a portuguesa viu que eu mandei bem e pedi demissão. É. Ah, olha aí. Portuguesa me explorou, ficou fazendo 6-7 perguntas seguidas. Você pode ver, o símbolo da Dharma é diferente de outro símbolo. O próprio Feng Shui, ele usa esse padrão dos oito. Uhum. Quando você vê esse padrãozinho nas portas, ele depende da forma como está distribuído os cômodos. Por exemplo, no quarto você vai botar tal trigrama pra lá, significando o céu. Você tá dizendo vento. Que aquelas retinhas, elas... Caralho, retinhas é foda, Jovem. As pessoas símbolos, não estão símbolos. Vendo. Não, olha só, presta atenção. A parada é um octágono, certo? Isso. Ah, retinha não. E ele... Peraí. Ele não é igual. Não. E ele pode mudar. Por isso que são as oito mutações. O Paco usa isso como seu símbolo primordial, certo? Isso. Meu mestre me disse, my master, que esse símbolo justamente foi uma exigência do mestre Yi Xiaoming para o mestre Jordano, que trouxe, né, pra cá o Pakwa, que ele era um símbolo da família dele, e ele deveria ser obrigatório que ele usasse esse símbolo, né? Aí a gente dá um salto no tempo gigante, e como é que o Pakwa chegou no Brasil? Na verdade, não existe só a nossa escola. Tem outras pessoas que aprenderam por outros mestres na China. Mas nossa escola, quando o mestre Jordano foi pra Coreia, pra pegar mais um dan de Taekwondo, ele conheceu o mestre Yi Xiaoming, de Pakwa, que estava exilado na Coreia pelo governo do Mao Tse-tung, que estava atrás das pessoas que tinham os conhecimentos marciais, para passar para os exércitos deles. Ele se recusou a passar e teve que se exilar, ou a família dele ia para o saco. O mestre Yi Xiaoming transmitiu todo o conhecimento, deu uma carta de transferência dizendo que ele podia transmitir o conhecimento. Aí ele veio para, na verdade, se originou na Argentina. Ih, rapaz! É bom a parada, calma. É maneiro. Aí, não tem o negócio dos livros secretos do Pakwa? É secreto. Mas olha, quando o chinês passou essa carta, essa procura, entregou dois livros. É, e então, aí, ele tá com esse livro até hoje? Na verdade, ele morreu. E é, caralho, cadê os livros? Estão com os mestres superiores. E no, o que tem no livro? Ninguém sabe? Cara, isso é uma gincana do cara. Esses livros misteriosos. É aquele charme, daquele livro que fica no porão. Ah, tem tudo no livro. O Almôndega sempre quis fazer aula de espada, que eu até então achava que só existia o Kendo. Who the fuck is Almôndega? É o André. Almôndega, ok. É o apelido que ele escolheu pra ele fazer o quê, né? Tá ótimo. Ele gosta bastante de Almôndega. Tá ótimo, vamos lá, liberdade pras crianças, depois a gente não sabe o que fica assim depois de velho. Tudo bem. Todos nós tivemos liberdade. Olha, ele queria fazer um e-mail ao Manda que a gente não deixou, que a gente sabe que é e-mail pra vida inteira, né? É. Ah, eu deixava, cara. Eu deixava. É claro. Quando nós viemos visitar Curitiba, ainda não estávamos morando, estávamos pensando em vir pra cá, nós passamos em frente a uma escola de Páqua, que a gente não sabia que era Páqua. A gente só viu uma escola bonita, cheia de espadas e de armas chinesas. Ah, então você falou, aí tem Kendo. Exatamente. Ah. Eu botei no GPS, Kendo. É porque a gente pensa em espada, pensa só em Kendo, né? Aqui no Brasil que a gente conhece. E aí quando a gente foi lá, que a gente descobriu que é o Páqua e essa história toda da tartaruga que o Estevam tá contando. Mas o legal é... Você vê uma espada chinesa, você pensa em Kendo. Não, na verdade não, porque eles treinam com sabre japonês, com a espada chinesa. Diversos tipos de arma. O mestre que abriu a escola de Páqua, ele tinha outros conhecimentos também. Isso é útil, então eu vou usar. Eu vou ensinar da forma que eu aprendi o Páqua. Então vamos, o que interessa. Eu nunca fiz Kendo, mas eu sei que você tem que ter uma armadura gigante pra isso. Fazer Kendo. Yeah. O que é um troço bacana. Calma. Não, é bacana, mas no custa... Páqua não. Não tem. Você usa só o... Você, inicialmente você não precisa comprar nenhum uniforme. Uh-huh. Se você gostar, né, não vai gastar uma grana no uniforme e de repente você não gosta. O uniforme de armas, por exemplo, que é o que eu e o Jovem Nerd fazemos, é maneiríssimo. Mas o legal é que você pode lutar com armas. De madeira no começo, claro. É. Kendo, ele, se eu não me engano, posso falar uma merda foda, mas ele fica só na katana. Não. Aí depende também da escola. Certo, mas whatever. É. Mas ele não tem a quantidade de armas que tem o Páqua. Que você luta com um facão gigante, com duas espadas e lança. Muito bom. Nós que somos iniciantes, jovens aprendizes, sim, lutamos só com a katana ainda. Isso. E eu já feri o Jovem Nerd. É importante dizer isso aqui. Uma curiosidade, se a katana é de madeira, é o shinai? É um boken, é um boken e um shinai. A gente treina com o boken e com o shinai. O boken é tipo uma katana de madeira. Isso, sólida. Rígida, sólida. E vocês não têm nenhum tipo de proteção? Não. Nenhum, nada. Nenhum. Nós não temos armaduras, mas nós temos controle, senhor cara. O shinai é uma espada feita de bambu e os bambus têm uma folga, né? Pra isso. Que se você bater na pessoa, ela absorve o impacto. E não dói. Ah, 99% dos casos. Você tem controle e não dói. Não, mas eu tenho controle. Por isso que as pessoas de Kendo e Kenjutsu usam a porra do Bogu, usam a armadura inteira. Então. Porque aí você pode descer a porrada sem se preocupar em machucar muito o seu coleguinha. Aí a gente tava treinando com um Jovem Nerd, uh-huh, e ele muito estabanado. Estabanado. Me deu uma paulada na mão. Estabanado, não te deu uma paulada na mão que você fez, usou a defesa errada, seu maluco. Certo, mas depois eu usei o ataque certinho. E o Jovem Nerd foi ao chão, chorando de joelhos. Cara, adivinha onde ele acertou isso. A porra do Snap. Blém. Essa é a modalidade armas de corte, né? Porque o Paco tem várias modalidades, né? Isso. Se alguém quiser aprender alguma coisa, ele aprende aquela coisa. São oito, sete ou oito, né? Sete. Tem armas de corte, que é o mais maneiro. Tem marcial. Que esse é o mais maneiro. Sim, mais maneiro pra você, que é o mestre marcial. Exatamente. Marcial, peraí. Marcial é luta desarmada, né? Exatamente. Não necessariamente. Luta desarmada, luta bastões curtos, nunchakus, bastão bi-articulado, tonfa. E tonfas. Tonfa é legal. Toda arma que não corta, basicamente. Tem acrobacia. Que é muito divertido. A galera mais... Hey! Né? Animal. Tem ritmo. Ritmo que é... Que é pra quem não tem ritmo. Pras mulheres. Pra quem não quer... Mais pra quem não quer todo o lance da disciplina. Quem quer aprender um negócio mais descontraído. Tem sintonia. Que é yoga chinesa. Yoga vista de uma forma diferente. Tem... Paco Tai Chi. Paco Tai Chi. Pra finalizar... Reflexologia. Que é basicamente o autofortalecimento do corpo. Você aprende a ficar apoiado em dois dedos. É aquele que aprende a fazer massagem na mão e no pé? Isso, e também... Isso é bonzão, cara. Mas por que a gente tá falando tanto do Paco? É simples. Porque o Paco é o esporte dos nerds, cara. Exatamente. Porque ir na academia é um saco do caralho. Ficar puxando ferro é um inferno. A gente correr na praia, no clube, no campo, no bosque, é um saco. Qualquer porra dessas é chata pra caralho. É chato, é chato. Nenhum nerd que se preze vai dizer que gosta disso. Ele pode fazer porque sabe que tem que fazer por causa de saúde, ou o que seja, mas é chato pra caralho. É. No Páqua, você malha e se diverte. E aprende. Você transforma o seu corpo numa arma. Esse é o objetivo. Aquele filme Remo, Desarmado e Perigoso. Uhum. Lembra? Lembro. Eu quando vi a... quando eu vi anunciando isso pra sessão da tarde, eu parei. Como assim? Uma pessoa pode ser desarmada e perigosa. É impressionante, né, cara? Todo o meu conceito mudou, né? Eu vi que você pode transformar o seu corpo numa arma. Mestre Stefan não se sente desarmado quando está andando? Não. Eu também não me sinto, não sou, né? É. Mas olha só, legal, vocês ficam lá batendo espadinha que nem os retardados mentais. Não. Não. Recentemente nós tivemos uma aula extra. É, foi demais. Que foi foda pra caralho. Exato. Em que nós usamos espadas de verdade com fio. Isso. E cortamos melancias. Melancias. Garrafas d'água. E bambus, cara. Que foi é difícil demais. Pra caralho, por que pareça. Exatamente. E foi aí que eu escalpelei a melancia. Exatamente. Porque ele falou assim, olha, gente, tem que sobrar a melancia. Vamos economizar a melancia. Vamos economizar a melancia, não destruam a melancia logo no primeiro golpe. E eu fui o primeiro da melancia. E aí tinha que fazer bonito, né? E eu, os dois primeiros foram no ar, bonito pra caralho. É, né? Que é medo de errar. E depois saiu um scalpo a lá que o Bill. Foi ratolando total. E aí depois fui eu. E eu tava com receio, falei, cara, essa porra deve ser dura, vou bater a espada, vai ficar, eu vou sair voando, né, cara? Uhum. E eu dei uma porrada naquela melancia. Só que como eu dei com muita força, eu não me preocupei muito nesse negócio de fatiar a melancia. Porra! Eu cortei ela no meio. Aquilo foi bonito. O maluco, cara. Mas eu dei uma porrada. Né? E foi maneiro porque, pelo que eu me lembro, ela cortou e ficou lá. E depois sim, ela começou a escorregar, essa foi, né? Sim, foi, é, foi bonito. Foi desenho. Foi foda pra caralho. Isso, ela simula a resistência do abdômen humano. Foi bonito. Então se o cara vier, meu irmão, eu posso abrir o bucho dele e botar as tripas pra fora. Aí, eu falei, Azaghal, não sei se eu estou filmando. Ali, whatever. Pô, aí, eu tava concentradaço pra cortar a parada. Depois eu falei, não acredito, você não filmou, porra. Depois teve as garrafas d'água, que foram muito maneiras também. Já é uma dificuldade maior porque elas não são tão sólidas na parte de fora, né? Sim, exato. Pra ter mais rápido. E os bambus que eu que torci é... meus dois punhos. Vocês cortaram a melancia a partir do saque ou com a espada? Não, com a espada. Calma. Ainda eles não treinaram o suficiente pra cortar a partir do saque. Faixa branca, rapaz. Aprendizes. Calma. E aí o que acontece? Por que a gente tá tão empolgado falando do Paco, a Paco, a Paco? Porque a parada é maneira pra caralho e é o esporte dos nerds. A gente acha que todo mundo devia fazer essa porra pra gente um dia fazer uma mega batalha. Isso. E aí um dia, quem sabe, a gente não faz uma mega parede de escudo. Ah, se você por acaso achou foda, se interessou, você pode experimentar. Você pode fazer uma aula grátis de cada modalidade. Uma aula grátis de armas, uma aula grátis de arte marcial, uma aula grátis de sintonia, por aí vai. Qualquer uma que você tenha se achado interessante, ou até todas pra experimentar e ver o que você tem mais aptidão ou se identifica mais. Isso. Não, e a gente faz porque a gente acha foda, senão... O Paco... Ele, cara, é a arte marcial dos 30 quilos. Todo mundo que faz Pacoa já perdeu 30 quilos. Ah, é? A gente faz. Se tu tá rio de motherfucker, quer diminuir os três tamanhos de blusa aí, é o Pacoa, meu irmão. Nego, eu fazia Pacoa aqui minha foto antes, um ano antes. O cara é uma baleia. Depois é magrinho pode? Pra caralho. Todo mundo, cara. Eu quero ver a gente, né? Não pode ter vergonha. Por favor, né? A gente costuma recomendar certas coisas quando a gente gosta pra caralho. Filmes e tal. E por que não uma parada que pode fazer bem pra saúde? É. É, não, né? É muito maneiro. Então tem um selo de aprovação, Jovem Nerd. Jovem Nerd. Temos escolas em Rio Grande do Sul, temos em Florianópolis, em Santa Catarina, temos aqui em Curitiba, temos quatro escolas, né? Sampa tem uma. Tem, na Rua Augusta. Que a gente já vai botar. A gente vai botar o link do Pacoa, que é pacoa.com ou .com.br, tanto faz. E lá você vê onde tem a escola mais próxima de vocês. Fala que ouviu no Nerdcast, pra gente isso, ficar com a bola cheia. Isso, eu quero ver. A gente vê se ganha umas mensalidades grátis nessa parada. Eu quero desconto nessa porra. Muitos e muitos estilos de artes marciais. Não vai dar pra falar tudo nesse Nerdcast. Ninguém... Ainda mais que a gente perdeu um bloco inteiro falando mal de jiu-jitsu, né, cara? As pessoas não vão nos perdoar se a gente não der uma pincelada dos melhores filmes de artes marciais, certo? Sim, exato. Kung Fu Panda é muito bom. É bom. A gente já fala logo direto das cinco estilos de Kung Fu. Assim, os estilos todos... Oi? Não tem só cinco. Não, mas a gente fala desses cinco. Aqueles animais, eles são, na verdade, estilos de Kung Fu, certo? Sim. Por exemplo, um estilo que é o Hungar, que engloba cinco animais, que são o tigre, o leopardo, a garça, a serpente e o dragão. O dragão? Ah, é o dragão. Como é que eles... Porque essas lutas, eles criavam esses estilos a partir da observação, né? O cara via, sei lá, o macaco coçando a bunda e né? Aprendia e usava isso no combate, o tigre e tal. Como um cara observava um dragão pra chegar ao... Né? Olha, o dragão deve fazer assim. Tivemos um imperador que viu o segredo das coisas no casco de uma tartaruga. É verdade, né, cara? Ah, essas histórias se espalham. Álcool, é muita birita, cara. E aí, fora isso, fora esses cinco estilos... Aí tem o Louva-a-Deus, que é clássico no Templo Shaolin, nos filmes do Jet Li ele usa, inclusive. Qual filme? Shaolin Temple, o Templo Shaolin. O primeiro filme dele. Legal. Esse que a gente viu outro dia aí. É o 3 que vocês viram. 3? É, que inclusive ele usa Paco nesse filme. Ah, é? Ele mas sabe o que eu acho engraçado? É que o Jack Chan, ele parece o cara mais engraçado, né? Mais bobo, mais galhofa. Uh-huh. Enquanto o Jet Li tem cara de, né? Ser mais sério. Você não pode brincar com ele. Né? Exato. É, tá? Nos filmes é completamente o contrário. Os filmes do Jack Chan, as cenas de luta são muito mais verossímeis do que no Jet Li. Sim. E todo mundo voa pra tudo que é lado. Eu mostrei o Taishi Master pro Azaghal e é um negócio um completamente galhofa. Voa no teto, cara. É, mas é óbvio. Mas é porque eles sabem utilizar os cabos muito bem. Coisa que o Ocidente só veio descobrir com o Matrix, né? Meu Deus, as pessoas voam lutando, que barato, né? E os caras fazem isso lá desde a década de 70. Cara, eu nunca vi alguém lutar tão bem com cabos como o Jet Li. Ele é muito foda. As pessoas, quando aqui no Ocidente, tal, quando usam os cabos e tal, você vê, é cabo. Você nota. E o filho da p*** consegue fazer movimentos tão fluidos com aquele cabo. Parece que ele tá voando, cara. E é muito maneiro. Lembra de uma participação dele no Máquina Mortífera? Aquela Sim. luta é muito boa. Foi quando ele ficou conhecido no Ocidente. Eu sempre digo que aquela a luta final entre o Mel Gibson e o Danny Glover... Porra! É luta perfeita entre pessoas que têm conhecimento marcial e pessoas que vão pra bater. Se não fosse o Jet Li estar lá ocupado estrangulando o Mel Gibson até os olhos saltarem da cabeça, aí não teria sido trespassado por um... cabo de aço na barriga, não teria morrido. Teria enfiado a porrada nos dois continuamente até os dois morrerem. Feito, caraca, se o filme terminasse com porrada sabe? Nos dois até a morte, eu ia bater palmas de pé no cinema, cara. Por exemplo, porra, cara... o filme Máquina Mortífera 4, os caras apanhando até a morte no final do Jet Li, puta que pariu, né, cara? Quem não sabe, dá aquelas lá, puxar o braço, porque acha que vai dar mais força, coisa assim, vai tomar 3 socos seguidos na cabeça. Quando esse negócio de puxar o braço pra dar mais força, o Bruce Lee já provou por A mais B que é uma palhaçada. O né? chamado golpe de uma polegada. É, isso é uma parada muito escrota, cara, do Bruce Lee. O Bruce Lee, ele é o cara mais foda do mundo. Pena que ele já morreu, porque ele ensinou o Chuck Norris a ser foda. Exato, temos que lembrar disso sempre. Ele arrancou os pelos do peito do Chuck Norris, cara. Cara, quem, quem mais tem culhão pra isso? Chuck Bauer, Norris. Talvez, né? Quem seria capaz de arrancar pelos do peito do Chuck Norris que não Bruce Lee, né? E ele tem esse golpe de 5 centímetros ou de 1 polegada. O soco é minúsculo. A distância é exatamente de 5 centímetros ou 1 polegada, por esse nome. Que ele movimenta o pulso, o cotovelo, o ombro, a cintura. Ele faz um movimento de alavanca mega complexa. Uhum. Ele te dá uma porrada. E tu voa mas longe. Mas uma porrada, meu irmão. Que tu voa longe. É que nem Kill Bill. Só que a distância é menor. mas o legal é que muitas pessoas confundem o que é verdade e o que é filme, né? Uhum. E acham que Bruce Lee era só um grande astro de cinema. Ele era um mega mestre de arte marcial. O cara mandava muito bem. Esse soquinho, ele derrubava 10 caras, derrubava. Cara. Várias vezes. Ele teve que desacelerar porque a câmera não pegava. O Bruce Lee, ele é um nerdcast à parte, porque tem um milhão de histórias, sim, claro, né? Claro, é. Mas essa parada que o Stefan acabou de falar é uma parada foda. Ele era tão rápido nos movimentos e nos golpes dele, não pegamos nada. Você tá parado aí o tempo inteiro, os caras estão caindo em volta de você. Não tá uma merda esse filme. Eu tinha que reduzir. Eu tinha que fazer lento pra fotografia pra câmera poder. Pegar, cara. Mas isso acontece ainda hoje em dia, mesmo com a tecnologia de câmeras que temos. O Jack Chan já sofreu disso em alguns filmes recentes de Hollywood dele. O filme que eu mostrei agora há pouco pro Jovem Nerd, O Mestre das Armas, o Jet Li teve que fazer devagar, porque a câmera simplesmente não pegava. Incrível. As pessoas não entendiam. Tem um filme genial de Jack Chan, que é o Drunken Master 2. Ah, que é o estilo do bêbado, né? É o estilo do bêbado. Só que é esculhambado ao máximo. É, claro. Ele só conseguia lutar direito quando ele se embriagava. Inclusive de álcool industrial. Exato. Tem uma cena no final que é enlouquecedor, cara. Tem um braseiro e o cara dá um chute no Jack Chan e ele cai de costas no braseiro e sai se arrastando com as palmas da mão de costas, isso. Sabe? Tipo aranha. Exato. E a parada é braseiro mesmo, cara, porque mostra depois a cena, o making off, o cara saindo da parada e jogando extintor e o negócio pegando fogo, cara. Caraca, é muito doido, cara. É muito doido. Esses filmes chineses que são os notáveis, os filmes americanos deles hoje são fracos, os de Hollywood. Aquele filme do Terno, por exemplo. É, cara, especial. A questão é, quando você vai ver um filme do Jack Chan ou do Jet Li, você não quer saber de história, você quer ver porrada. Exato. Se eu quiser ver um filme de arte marcial com história, cara, eu vejo Van Damme. nesse filme, John K. Marshall, tem uma das melhores cenas de luta de filme de arte marcial da história. Que eu é no concordo. Final que ele luta com um engravatado, que é o mestre do chute. Ele faz aquele golpe da Chun-Li, né? É. Basicamente. Eles lutam numa fábrica e ele se embriaga todo de álcool industrial. É dessa cena que ele cai no braseiro e tal. Mas é algo absurdo que tem cenas que é tão rápido o movimento que você fala assim, volta, porque eu não entendi. Só sei que foi bonito pra caralho. É. Esses são os filmes que você não pode ver no cinema. Você tem que ver em casa com controle remoto, voltando, passando pra frente. Porque... história, boring, boring, opa, porrada. É. Você entendeu o que aconteceu. Não dá pra entender, cara. É muito. Cara, tem um filme velhaço do Van Damme, quando ele ainda fazia coisas boas. Relativo isso. Eu não lembro o nome do filme. Bom, eu sei que rola uma cena que ele entra no quarto, tá um chinesinho sentado, né? Aí ele entra daquele branco, pô, chinesinho, e aí, não sei o quê. O cara tá sentado, ele levanta com uma perna, levanta com a perna direita, tá? Com a perna esquerda ele bate no fundo da cadeira. A cadeira sobe, girando, o que já é uma coisa impressionante. Consegui dar uma porrada na cadeira, a cadeira subir girando. Quando a cadeira tá girando, ele pula, ele tava com a perna direita apoiada no chão, né? Ele pula e chuta com a perna direita a cadeira. Cara, isso é muito foda. Cara, muito maneiro. Quem tá se preocupando que Jack Chan e Jet Li tão velhos já, nós temos o Tony Jaa. Também. Sim, puta, pariu. Porra, calma. E é um cara para absurdo. Tudo. Tony Jaa é um cara que no Ocidente ainda não é tão conhecido. Pois é, ele fez só dois filmes até agora no Ocidente. Na verdade, não foi nem no Ocidente, né? São tailandeses, que um é o primeiro Ong Bak, e o segundo é O Protetor, que tem a pior história de filme de arte marcial que eu já vi. Mas agora, que é uma das coisas mais engraçadas. Não, cara, o cara chega nos lugares, berra, cadê meu elefante? Ah, não, peraí. O Protetor, esse filme é sensacional, cara. É o segundo. Olha filme essa, dele. Seu cara. Ele chega nos lugares, berra, cadê meu elefante, e enfia a porrada em todo mundo. Ninguém se salva. Esse é o filme... Porque roubaram o elefante dele, é isso? Os dois. O elefante é o pai dele, não é? São os pais dele, basicamente. Excelente. É a reencarnação do pai. Pra você passar rápido a história. É, o elefante legal, legal. Elefante andando rápido, acelerado, é maneiro, engraçado. O pai adora. Mas olha só, é esse o filme que tem a cena de 4 minutos sem corte? Exatamente, é essa. Puta mesmo. Que pariu. Cara, tem aí no post. Vai no jovenerd.com.br, no post desse Nerdcast, tem essas cenas que a gente tá falando. E essa cena eles filmaram com um rolo de filme inteiro, que dura 4 minutos, né? Exatamente. Ele entrando num hotel, sem cortes absolutos. Subindo as escadas, enfiando a bica na galera, quebrando pia. É uma cena de 4 minutos sem cortes. É absurdo. E errou, fudeu, né? Começa e é nego caindo de quarto andar, coisa assim. É, ela não é tão... É maneiro porque, assim, o cara começa lutando lá embaixo e não tem nada no saguão. Exato. Então, conforme ele vai lutando e a câmera vai acompanhando e ele vai subindo, os caras começam a voar lá de cima, né? Nesse período de 1 minuto que ele subiu um andar, os caras já deram um jeito de inflar o colchão lá embaixo pros caras que iam voar. E depois eles desinflam porque a câmera mostra lá embaixo, não tem nada, exatamente. Cara. Exatamente. Só a galera caída lá, né? É muito impressionante. Foda. E tem uma cena espetacular lá também nesse filme, e ele vai enfrentar os vilões lá que estão com um dos elefantes. É elefante filhote, né? É. Cara, essa cena é foda demais, cara. Eu nunca, senhor K, presta atenção, eu nunca vi nada parecido no cinema e eu aplaudo de pé. Ele vai enfrentar um brutamontes gigantesco. Gigante, huge. E ele é baixinho, é menor que o Jet Li. O brutamontes tá com o elefante, né? Aí ele, pra escrotizar o Tony Jaa... E o filme? Ele pega o elefante pela cabeça... Gira? Gira 360 graus e atira o elefante, cara! É inacreditável, cara. Tony Jaa, ele vai ficar conhecido no Ocidente. E, mais uma vez, os filmes dele de Hollywood vão ser ruins, mas as pessoas, pelo menos, vão atrás. Ele vai ganhar dinheiro, bom pra ele, é, né? Exato. Tá certo. Ele tá mais que certo. Vocês não lembram do Old Boy? Old Boy é um outro filme muito boa bom. Lembrança, cara. A cena do martelo é absurda. Tá muito bom. Aquilo é uma porrada vera mesmo. Sem frescura, sem nada. Warhammer. Pá, pá, na cara. Muito bom. Aquele plano parece um jogo de plataforma de década de 2D. 2D, exatamente. Dezenas vindo e ele indo. E descendo a porrada. E ele leva soco, leva chute, cai, cospe sangue, nego tá porrada, ele levanta e bate. Sabe, não é aquele negócio, só eu bato. A parada dessa cena é que não tem corte, né? E ele apanha que nem um condenado. E ele tá com um martelo E os caras vêm armados ou vêm sem nada? Com faca, se não me engano. Com tudo, né? E ele arrebenta os caras na porrada com um martelo. Caraca, sensacional. É martelo de construção mesmo, né? Uma Warhammer que você vê em RPGs da vida. Uh-huh. Isso me faz lembrar também aquela série de animações do bonequinho de palitinho, né? Isso é muito bom, o Xiao Xiao. Pô, fez muito sucesso há uns 8 anos atrás. Era muito legal. Então, cara, animações de boneco de palitinho Kung Fu fodásticas. É. Não, mas eu acho que o que realmente fez muito sucesso 8 anos atrás foi o WhatsApp, que eu vi essa semana. WhatsApp, apareceu no Jovem Nerd News. Quem não viu, veja, cara. Cara, é muito engraçado. O WhatsApp, 8 anos depois. Aquela cena da queda da bolsa, o cara gritando, porra. Ah, aquele é o senhor cara. É o senhor cara. K negro. Como ele sempre quis, né? Você se identificou, diz aí. Muito. Jack Chan é um cara que não tem o menor problema com dor, né? Não. O tanto que esse cara já sentiu de dor. Tem uma cena de um filme que eu não lembro, que era basicamente a torre de um relógio, que tinha 3 andares mais ainda, era uns 10 metros de altura quase, e tinha toldos. O objetivo era ele cair desses toldos, ficar quicando, normalmente rasgar, na verdade. Fizeram 3 vezes essa cena. A primeira foi ok, caiu, só que no final ele fez um negócio que não deu certo. Aí a segunda, meu irmão, ele foi quicando, ele batia, nossa, aí quicava de novo, e caía assim, quase caiu pra fora. Se ele não segurasse, ele caía de baixo, ia... A perna, cara, era um boneco, velho. Era um boneco. Caralho, que maluco. E a perna batia e ele caiu no chão com tudo, com a coluna dobrando, cara. Ai, não acreditava. Esse aí, um dia, o corpo cobra. Ele foi fazer a terceira cena. O negócio, na verdade, era só a parede e um negócio apoiado. A parede não me começa a cair. Caralho. E o que o desgraçado fez? Ele esperou começar a cair... E quando começou a ficar inclinado, ele correu. Filho da cara. Ele correu através do negócio inclinado pra não se foder. Meu Deus do céu. Muito bom, cara. Muito bom. O cara é um super-herói de verdade. Existem também os filmes chineses da nova geração, né? Que a China... Ah, que são fodas e bonitos de fotografia. Lindos, né? Fotografias. O Tigre e o Dragão foi a grande revolução aqui no Ocidente. O Tigre e o Dragão é absolutamente lindo. A história é fodástica. Esse é um filme... que tem porradarias inacreditáveis e uma história fodástica. A história desse filme é uma trilogia, né? E ele tá pegando a história pela metade ali. É o último livro? Não, tem um livro depois. Ah. É a história da espada. Dá. Muito maneiro. É Destino Verde. Sim. Muito bom. A luta da Zhang Ziyi com a Michelle Yeoh. Isso, é muito bom. No dojo, com 1 milhão de reais. Ah, a melhor luta, né? Com a melhor trilha sonora também. É muito absurdo. Ela vai pegando... Mas o Shaun Yun Fat, cara, manda muito bem. Quando luta com a mulher e a mulher de espada, ele de graveta, é foda. É. Só citar adagas voadoras. O clã das adagas voadoras. Isso. Bonito também. Herói. Cara, herói, eu vou te dizer uma coisa. Meu filme preferido. Herói é foda, cara. É muito foda. E tem também, por mais galhofa que pudesse ser, saiu até um filme bem feito. O Último Samurai, né? O Último Samurai, eu gostei, principalmente da parte marcial. Parte de lutas. Como assim, cara? Como assim? Dele desarmado? Pegando as duas espadas? Não. A sequência na vila mesmo. O pessoal treinando o que seria Aikido, treinando Kendo. Pô, aquilo é muito bom, cara. Aquilo ali é como devia ser mesmo, entendeu? Mas calma aí, cara. A gente tá falando dos profissionais, cara. Tá botando o Tom Cruise no meio. Não, pera. Aquele samurai que bate no Tom Cruise... fez um filme muito bom, se não me engano, não, Depois da Chuva? Esse filme Depois da Chuva, que é um filme totalmente filosófico, né? Uhum. Cara, mas é um filmaço. É um Ronin, na verdade, né? Ele é mega mestre, sabe? Só que tá perdido na vida. E tem uma cena que ele luta com 4 ou 5 caras e ele não tira a espada da bainha. Olha, muito foda, cara. É muito foda a cena. Foda. Esse filme Depois da Chuva é muito foda. Jovem Nerd, você acha que todos aqueles caras que estavam lutando ali, eles não eram profissionais, não? Não, sim, mas aí o foco é no garotinho. A bronca dele é com o Tom Cruise. Não, eu acho o Tom Cruise um cara simpático, eu vejo os filmes do Tom Cruise. Vamos falar logo de Matrix. Matrix. Que ressuscitou o Kung Fu. O Matrix trouxe, na era moderna, para as pessoas aquilo que o Jet Li já fazia há milênios. Sim, né? Mas ele trouxe para o Ocidente, para onde tem dinheiro. Exato. Né? Exatamente. E ele usa de uma forma, no Matrix 1, porque não tem mais, não, é só um. É só um. Depois tem os outros filmes. Ele usa de uma forma foda pra caralho. muito bom. I know Kung Fu e tudo mais. A luta dele contra o Morpheus é muito boa. Ah, é muito boa. E contra o agente, cara. Você vê como é também uma coisa do Ocidente, né? Ele tem que explicar as coisas. Né? É. No caso do Matrix, ok, tava no contexto da história, mas ó, por que que eles voam? Por que que eles lutam? Olha, eles estão no sistema de computador e tal. Lá não, você vai ver Tigre e Dragão e os caras voam e pronto. Na verdade, isso tem um motivo. É o chamado os Cavaleiros Wuxia. Uma tradição chinesa já, lendas chinesas que, por incrível que pareça, originaram o termo Cavaleiros Jedi. Não a palavra, mas o termo Cavaleiros Jedi, aqueles caras que pulam alto, que tem poderes formidáveis com uma espada. Uh-huh. Vem daí. Excelente. E fora o Matrix, que também não pode ser muito comentado porque vai ganhar o Nerdcast ano que vem, nós temos o mega foda pra caralho Kill Bill. Kill Bill. Sim, nossa. Mas vamos comentar isso no Nerdcast de Tarantino. Não, não quero deixar de falar que a gente falou desses filmes chineses recentes. Fazer ligação com o fato de Jet Li, Jack Chan fazerem filmes chatinhos, filmes ruins, hollywoodianos. O Jet Li, 2 anos atrás, voltou e fez um filme chinês fodástico. Absolutamente bom, chamado Mestre das Armas. Um filme na época da Guerra do Ópio, né? Isso. Uma história real. 1900, do Hu Yuanjia, o fundador da escola Jing Wu, que é muito importante para os praticantes de Kung Fu e Wushu da China. Uhum. Mostra realmente, o Jovem Nerd ficou empolgadaço com uma luta de facões pesadíssimos. Caraca, cara. É absurda a luta. É absurdo essa luta. Porque é Jet Li no máximo dele com todos os recursos modernos da grande indústria de cinema. Muitos filmes desses antigos de Kung Fu, os efeitos sonoros são o mesmo tipo de efeito sonoro, o que faz parte até da cultura, né? Mas esse não. Esse tem uma das melhores edições de som que eu já vi em uma luta, cara. É absurdo. Você a se sonoplastia é muito boa. A sonoplastia é absurda. A trilha sonora é muito boa, ela combina com a luta, você se sente empolgado nas lutas. Exatamente. Tem uma luta, pra quem quiser ver, um japonês usando uma katana contra o Jet Li usando um bastão biarticulado de metal. E é uma luta muito foda. É absurdo. É absurdo o que o Jet Li ainda faz. Tá com mais de 40 anos, né? Tá com quase 50 o Jet Li. Quase 50 e cara, tá foda. O Jet Li tá fudido, tá com quase 60 já. Meu tá com Deus. 54, 55. Mas é impressionante. Esses caras que fazem arte marcial e tal, eles ficam muito mais conservados e dispostos, né, cara? Sim, sim, pra você ver, amor. Coisa muito foda. Até o David Carradine. Eu sou faixa preta de judô, né? Ah, que mentira. Ela encardiu pra caralho e ficou preta.